على كثر السنين يعني فعلوا له يعني فعلوا حتى porque tu estás estando bien, está testando, tá ligado? Eu não sabia, eu falei banho. Banho. E aí, pino. Mas hoje eu chego, hein? É a turma do cangaceiro, mojo. Alô, dona Tereza. Não chifrei ninguém. Me desculpa a vida. A culpa não é minha. Sua amiga, fui ela que pediu pra me dar um encaixadinha. Fui ela que pediu pra me dar um encaixadinha. Olha, rapaz, porra. Encaixa, encaixa, encaixa. Vai tudo nela, encaixa. Encaixa, eu vou encaixando tudo nela. Encaixa, encaixa, encaixa. Vai tudo nela. Encaixa, encaixa. Olha só, olha o lampião. Ele falou, né? Ele falou. Até porque tava testando ele mesmo. Tava testando, tá ligado? Eu não sabia, eu falei, mano. Mano. E aí, pino. Mais um, seu cheiro, hein? É a turma do cangaceiro, mojo. Alô, dona Tereza. Não chifrei ninguém. Me desculpa a vida. A culpa não é minha. A culpa é da sua amiga. Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha. Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha. Olha, rapaz. Encaixa, encaixa, encaixa. Vai tudo nela, encaixa, encaixa. Eu vou encaixando tudo nela. Encaixa, encaixa, encaixa. Vai tudo nela, encaixa, encaixa. Olha só, olha o lampião. Ele falou, né? Ele falou. Até porque tava testando ele mesmo, tava testando, tá ligado? Eu não sabia, eu falei, mano. Mano. E aí, pino. Mais um, seu cheiro, hein? É a turma do cangaceiro, mojo. Alô, dona Tereza. O Moral de Ibicoara.